Meus amigos, eu venho do mundo árabe, gostaria de estar falando com vocês em árabe, mas isso não é possível, porque a médium desconhece árabe. Mas eu quero falar com vocês sobre as guerras que acontecem principalmente no mundo árabe, mas não só lá, em todo o mundo. As guerras acontecem em todo o mundo, é muita dor. É muito ódio. E eu quero deixar aqui uma mensagem, principalmente aos governantes, que são os grandes responsáveis pelas guerras. Pobres soldados, pobre da população, que é obrigada a entrar numa guerra sem querer. O meu povo sofre. O meu povo tem dor, o meu povo passa fome. Eu venho de um lugar onde vive em guerra. É muita dor, é muita dor. Senhores governantes do mundo todo, acabem com as guerras. Governantes deste país que nós estamos, governantes do Brasil, protejam o seu povo. Vocês não estão em guerra, mas a população é pobre. A população sofre, faminta. A maior parte da população sente fome. Como buscar o crescimento espiritual diante da fome? A fome acaba sendo prioridade. Como educar? Como levar princípios do Altíssimo para uma população que passa fome? A prioridade acaba sendo matar a fome. E pela fome, um mata o outro. Na pobreza, na miséria, não há educação, não há ensinamentos. Nesse meio chega qualquer coisa. É difícil chegar o que é bom, porque a vibração é baixa. E aqui eu dou os parabéns para aqueles missionários, principalmente os missionários da Igreja Evangélica, que chegam, conseguem chegar nesse submundo e conseguem fazer um trabalho lindo. Mas vamos falar das guerras, que é o assunto principal que me trouxe aqui hoje. Esse país, como eu disse, não está em greve, não está em guerra. Mas é pobre. Não está em guerra formal, mas nas ruas das cidades, principalmente das grandes cidades, onde a bandidagem domina, onde o tráfico domina, e você tem medo de andar pelas ruas, medo de ter um bom carro e ser assaltado no sinal, medo de perder o seu celular, medo de perder os seus bens. Então, essa é uma guerra velada. Neste país, vocês estão em guerra, sim. É o asfalto que vive com medo. É a população das comunidades, o trabalhador, porque nessas comunidades o que predomina é o trabalhador, mas ele vive acuado com medo da bandidagem. Então, é uma guerra velada. E os países que têm aquela guerra assumida? Coitados dos soldados que morrem por algo que eles nem sabem porque estão morrendo. Quantos estão desencarnando e quantos querem vir a casas como essa para serem ajudados? São muitos desencarnes. Desencarnes no mar, desencarnes no ar, desencarnes na terra. Vamos orar por esses homens. Quantas guerras esse mundo, esse planeta já teve. É muito doloroso. Eu venho de um país onde a guerra impera. Eu participei dessa guerra. Eu sofri muito. Minha família foi maltratada. Eu fui assassinado. Hoje eu tenho uma compreensão maior de tudo que aconteceu. Tento ajudar aqueles que desencarnaram comigo. Mas precisamos de casas como essa. E agradecemos a cada resgate que vocês fazem aqui. Pois morremos nas guerras e nem sabemos por que morremos. Isso porque alguém determina, alguém que está atrás de uma mesa, determina que a guerra deve acontecer. E o povo sofre. Como o povo sofre? São perseguidos. Nós temos a história dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Nunca se esqueçam disso, meus amigos. Nunca. Nunca se esqueçam quanta dor foi causada. Ai, como dói. Cada tiro que é dado. E as mulheres estupradas, a minha mãe, a minha irmã foi estuprada. Porque os soldados, muitos viram bichos. Eles vão passando pelas cidades e causando atrocidades. Mas muitos são do bem e estão ali e sofrem por estarem ali. Oh, meu Pai, tenha dó dessa população. A dor é muito grande, meu Pai. Meus irmãos, sei que dificilmente essa mensagem chegará aos governantes, dificilmente. Mas eu clamo a vocês, tirem o ódio dos seus corações. Parem de travar as pequenas guerras. Eu estava me referindo a grandes guerras. Vamos falar agora de pequenas guerras. A guerra interior, que cada um trava dentro de si. A guerra que travamos um com os outros. A guerra que vocês travam no trânsito, que vocês travam com a esposa, com o marido, com os filhos, com o vizinho. Vamos cultivar a paz. São essas pequenas guerras que acabam levando às grandes guerras. Quantas vezes o pequeno poder, aquele funcionário que é subalterno, mas ele tem um pequeno poder em suas mãos, e aí ele pisa. Ele pisa porque ele consegue mandar no outro. Seres humanos desta terra, vibrem no amor. Acabem com suas guerras interiores e com suas guerras com os outros. Parem de brigar consigo próprio. Recuperem sua essência. Olhem para dentro de si. Aí vocês podem me perguntar, mas como fazer isso? Concordo que não é fácil. Porque todos vibram numa densidade que está muito longe de interiorização. Parem para sentir como seus corpos são pesados, como seus corpos são densos. Vocês nem têm noção que isso é assim, né? Vocês nem têm noção. Quando vocês descobrirem a leveza que vocês podem ter em seus corpos, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E como conquistar essa leveza? Como vibrar no amor? Quando vocês descobrirem, vocês nunca mais vão querer sair dessa vibração. E eu vou lhes indicar um caminho. A meditação. Meditar parece tão difícil, parece chato. Ah, eu fecho meus olhos e vem um monte de pensamento na minha cabeça, não consigo. Mas insiste, fica ali. Fica ali que os pensamentos vão embora. Coloque uma música adequada. Faça isso repetitivamente, que a sua densidade vai mudando. E você vai se aproximando do divino. Você vai entrando para dentro de si próprio. E se conhecendo, e dessa forma conhecendo a leveza. O dia que cada habitante deste planeta conseguir atingir essa leveza, as guerras acabarão. E este planeta, aí sim, poderá entrar num planeta de quinta dimensão. Já vem dando os primeiros passos para isso, mas ainda está longe. Então, meus amigos, falei das grandes guerras, fiz um apelo aos nossos governantes, que certamente não ouvirão, mas eu acho que cada um de vocês que ouvirem essa mensagem vão entender que deverão acabar com a guerra interior. A guerra que está dentro de cada um de vocês. Não briguem consigo próprio. Se entendam, busquem sua essência. Entendam o que realmente faz com que vocês sintam felizes e parem de correr atrás daquilo que não faz parte da essência de vocês. Essa é uma forma de brigar com a guerra interior. E isso vai se expandir, vai chegar aos outros, vai chegar àqueles que estão ao redor de vocês. Dessa forma, vocês deverão levar o amor, a compreensão, e as guerras vão acabando. Então, nós chegamos naquela palavra repetitiva, né? Amem. É só isso. Se vocês amarem, através do amor, acaba a pobreza, porque se você amar, você não vai deixar que quem está do teu lado passe fome. Se você é um líder, se você é responsável por algo, você vai trabalhar no sentido que aqueles que, de alguma forma, dependem de você, que aqueles que, de alguma forma, são subordinados a você, que aquele que depende do seu trabalho, como os grandes empresários, aqueles que fazem as leis, se cada um desses tiver o amor no coração, acaba a pobreza. Porque eles vão tomar decisões em prol da população. Se o amor vencer e o egoísmo acabar, acaba a fome, acaba a miséria. Fome e miséria só existem por causa da falta de amor e por causa do egoísmo. Vamos pensar na nossa prática do dia a dia, como é que nós nos comportamos com os nós, com aqueles que nos prestam serviço. Talvez aqui na sala tenha empresários, talvez aqui na sala tenha professores, tenham, enfim, pessoas que prestam serviço. Será que vocês prestam serviço com amor? Será que vocês se preocupam com cada um que presta serviço para vocês? Ou vocês vivem em guerra com cada um, dando ordens, pisando, sem compreender as dificuldades de cada um? Quantas vezes podemos ajudar e não ajudamos? As coisas mais simples. Temos a mania de tornarmos tudo grandioso, né? E afastar de nós. Quem está falando agora não é mais a pessoa que veio no início, não, tá? Não sou árabe. Eu sou a cigana Esmeralda, que acompanha essa médium. E que de vez em quando aparecerá por aqui para pregar o amor. O amor e alertas. Alertas de fatos do dia a dia que vocês não prestam atenção. Quantas vezes vocês criticam? Fulano de tal fez isso, o presidente fez aquilo, o grande gestor, o presidente de uma grande indústria, enfim, o dono da rede de lojas, ele demitiu, ele fez isso. Mas e vocês? E cada um de vocês? Como vocês se comportam com os seus subordinados? Como vocês se comportam com os seus filhos, com os seus maridos, com suas esposas? Vocês os respeitam? Vocês dão amor? Então, eu trago esse questionamento para cada um de vocês. Se cada um cuidar do seu pedacinho, se cada um cuidar de sua casa, isso muda tudo. Muda tudo. Com certeza, nossos governantes devem, sim, se preocupar muito com suas condutas. Muito. Mas não adianta eu ficar criticando os grandões, mas no meu dia a dia, a minha prática é uma prática que foge totalmente aquilo que Deus espera de mim. Então, ao tomar cada decisão, analisem. Analisem como vocês estão se comportando. A cada um que, de alguma forma, aparentemente está fazendo mal para vocês, ajam de forma elevada. Porque é isso que vocês estão buscando aqui. Não é isso que cada um está buscando aqui? Uma elevação espiritual? Sim. Então levem isso para a prática do dia a dia de vocês. Senão vocês estão aqui perdendo tempo. Viajam, enfrentam trânsito, enfim, saem daqui tarde. Para quê? Se não estiver buscando uma mudança lá fora. É isso que interessa, é mudar a prática do dia a dia, todos os conhecimentos que são adquiridos, é para a mudança interior e isso vai refletir no dia a dia de vocês. Se não, perde o valor ficar aqui sentado ouvindo palestra, se não houver mudança. E a mudança é com cada um que está próximo de você e com vocês próprios. Libertem suas mentes do pânico, do medo. Acreditem, acreditem. Cada um de vocês é um Deus. Pode se comportar como um Deus. Todos vocês são poderosos. Poderosos. É que vocês não acreditam em vocês. Eu, quando estava encarnada, também era assim. Por isso que eu entendo muito bem, sei exatamente o que acontece. Mas eu não tive ajuda. Eu fui entender depois que eu desencarnei. E aí eu fui orientada, fui ajudada. E eu assumi esse compromisso de vir aqui e tentar alertar vocês. Para que, ao desencarnar, vocês tenham uma trajetória mais leve. Mas não é só ao desencarnar. É durante essa existência aqui na Terra. Porque a felicidade, ela é tão plena. Se vocês se libertarem dos medos, das angústias, se vocês praticarem o bem e o amor, eu garanto a vocês que vocês sairão ganhando mais do que aquele que vocês ajudaram. O ganho é tão grande, a felicidade interior é tão grande. Então eu desafio vocês, ao saírem daqui, analisem cada prática, analisem cada ato, analisem cada olhar, cada coisa que é dita. Você é muito bonita, moça. Acredite mais em você, tá? Então, é isso. Essas falas são repetitivas, né? Mas cada vez que a gente vem, a gente traz de um jeito diferente, na tentativa de que alguma coisa fique. Mas eu estou aqui lançando o desafio. Vocês, ao saírem daqui, cada ato será analisado. Pensem nos seus antepassados. Todos temos antepassados e esquecemos deles. Quantos antepassados nos causaram dor, não é isso? Quantos? E a gente carrega essa dor. Essa dor a gente traz de outras vidas e acumula com essa existência. É um avô que maltratou, é uma mãe, é um bisavô, enfim. Agora, para pensar. Que idade tinham esses antepassados? Em que época eles viveram? Não é? Será que a avó de vocês, ou até mesmo a mãe, dependendo da idade de cada um, ela tinha condição de dar amor? Será que ela não levou uma vida tão dura que era difícil fazer um carinho? Então, gente, não julguem. Não julguem. Orem. Orem por cada pessoa que vocês tenham ressentimento. Eu sei que esquecer o que foi feito às vezes é muito difícil. Às vezes a dor foi grande, né? A gente sabe disso. Às vezes a dor é muito grande e fica difícil passar por cima. Mas se esforcem. Orem ou rezem por quem aparentemente fez mal para vocês. Por que eu disse aparentemente? Porque pode ser que lá atrás, em outra vida, você também tenha feito mal. E essa pessoa encarnou para conviver com você? Vocês encarnaram numa mesma época? Só que essa pessoa, ela veio com ódio. Ela não conseguiu trabalhar isso. Ela não conseguiu se libertar desse ódio e continuou te fazendo mal aqui. Então você, lá atrás, numa outra vida, numa relação ruim, a pessoa te fez mal, te maltratou de alguma forma, pode ter te batido, pode ter te matado, enfim, te fez mal, isso é muito amplo. E aí os dois encarnam agora, pode ser como mãe e filha, pode ser como patrão e empregado, e o outro vem e continua pisando em você. Ou pode ser o contrário, você, lá na outra vida, como você foi pisado por ele, você aqui resolve pisar nele de um jeito assim, porque não se percebe. Como não se tem memória, mas quantas vezes a gente olha para alguém e sente assim, né? Uma energia ruim, tipo, nossa, como vocês dizem, né? O meu santo não vai com o santo dele. Será que isso não tem a ver com vidas passadas? Meu santo não vai com o santo dele. Porque vocês não têm memória. Ninguém tem memória, né? Mas fica aquela sensação. Então, como nós não sabemos quem está do nosso lado, o que nós fizemos na vida dessa pessoa em outra vida, ou o que ela fez conosco na outra vida, é melhor usar do instrumento amor. Porque pode ser que quem te maltrata hoje, pode ser que você o tenha maltratado lá atrás. Justifica? Não, claro que não justifica. Só pare para compreender, mesmo que não compreenda, né? Nem sempre dá para compreender, se alguém está te fazendo mal, pode ter uma relação meio complicada entre vocês, vindo lá de trás. Ou você fazendo mal para alguém também, pode ter uma relação, enfim, não sabemos, vocês não sabem. Então, a partir do momento que vocês não sabem, deem amor. Porque quem está te fazendo mal hoje, você pode ter feito muito mal para ele lá atrás. Porque é um processo evolutivo. Quantas vidas cada um de vocês já teve? O espírito usa carcaças diferentes, usa corpos diferentes. Mas a cada vinda a este planeta, ou a qualquer outro planeta, o espírito é o mesmo. Ele vai acumulando o aprendizado. Só que, infelizmente, na grande maioria das vezes, os erros se repetem. Os erros se repetem. Mas se vocês estão aqui, isso significa que vocês estão em alerta. Vocês estão buscando o diferente. Estão querendo se transformar. Então, se libertem do rancor, se libertem da raiva. Se alguém causar raiva, se alguém for agressivo, respira fundo, conta até 10, vai beber uma água, enfim, faz qualquer coisa, não enfrentem, não discutam, não leva a lugar nenhum. E ore por essa pessoa, ela precisa de ajuda. Você está em outro nível, em outra vibração. Vocês não podem descer ao nível da vibração, da discussão, do rancor. É isso que a espiritualidade espera de vocês. Isso fará muito bem a cada um de vocês. Só vocês terão a ganhar. Só que, infelizmente, o povo desse planeta, ele quer ganhar as brigas, ganhar as guerras. Ele quer entrar numa discussão e vencer a discussão. Não é isso que acontece com a grande maioria das pessoas? Não queiram vencer discussões, deixa para lá, isso não leva a nada. Não leva a nada. Então, não discutam, amem. Assim eu termino a minha mensagem. Amém.